que tu partiste, não me entreguei a um xilique, tão quieto que eu me mantive. Não gritei pedindo fique, nem nada que identifique. Pedaços de bad trip, pode crer. No dia em que tu partiste, e isso eu nunca te disse, não tive deprê ou crise, só concluí que existisse dentro da minha psique um carnaval alegre, outro triste. Pode crer. Carnaval feliz consiste em juntar beleza e chiste, bom pra quem brinca ou assiste. Dança lambada ou twist, voando de Sputnik. Um anjo, um pajé, um cacique. Pode crer. Já no carnaval fudido, sujeito fica rendido, feito um pandeiro caído, rodando desentendido, latindo samba sentido, que chega a ferver no ouvido. Pode crer, se eu sentisse diferente, olhava na minha frente, entregue completamente, e recebia inocente, como quem ganha um sorvete, o amor num abraço quente. Pode crer. Mas dessa capacidade não tenho facilidade, não. E aos 30 anos de idade entendo pela metade, odeio e sei que é verdade, que existe a dor e a saudade. Pode crer. Tranquilo, rapaziada, pra mim eu não quero nada, pois em se tratando de mágoa, eu tenho a alma lavada naquela poça encarnada, onde a moça bebe água. Então, tranquilo, rapaziada, tranquilo, tranquilo, tranquilo, rapaziada, tranquilo, tranquilo, tranquilo, rapaziada, tranquilo, tranquilo, tranquilo, rapaziada. Crer.